foi uma colisão entre a ambulância e um veículo pesado de mercadorias, no qual resultaram 4 feridos, 3 da ambulância e um do caminhão, sendo os quais o doente que seguia nessa ambulância, que já veio a falecer, e o motorista e o acompanhante do doente, que estão no Hospital de Viseu. Tu ia em estado considerado grave? Em princípio, pensamos que não. Que não serão doentes graves, mas ainda estamos à espera de alguns resultados médicos. E quanto então a esta vítima mortal, pode indicar-nos? Portanto, seria uma mulher? Sim, uma mulher de 68 anos, que iria ser transferida do Hospital de Ceia para o Hospital da Guarda. Os bombeiros de São Romão já apuraram o que é que terá acontecido para este, que terá originado esta colisão? Não, agora temos que aguardar os resultados, quer das autoridades, e depois nós também abrir um inquérito para ver o que é que se passou. Neste momento, qual é que é o sentimento entre o corpo de bombeiros, e nomeadamente o seu sentimento enquanto comandante? Enquanto comandante, e mesmo até o próprio corpo de bombeiros, ressente um pouco o sucedido, porque se o nosso lema é salvar... E depois vamos-nos também envolvidos em acidentes, é sempre complicado para nós aceitar isto. Sim, é um momento difícil, porque ninguém fica bem com esta situação de acidentes e depois envolvendo vítimas, nem que menos.